solicitando o localizador, passarinho do 2224. 2224, complete aproximação, chame torre 118 decimal meia. Torre 118 decimal meia, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, tá 3305, centro da Zulu. Tá 3305, acendo identificação. Foi direto TAP, desça até nível de voo 050, QNH 908. Direto TAP 050, QNH 908, tá 3305. De passarelo 2224, a 2 milhas do Estela. Passarelo 2224, boa noite. Continua a aproximação, é a porta quando visual com o campo embaixo e travado. Para informação, chuva leve sobre o campo, pistão no zero, molhada e escorregadia. Passarelo 2224. 2224, City. Decola aos 23, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, boa noite, bom no 604, 1700, saída Momo. Voo no 604, contato radar na decolagem, suba da nível de voo 370, sai da mão. Sem restrição, 370 na mão. Pouso, passarei 2224, confio no vento. Vento calmo agora. Obrigado. O voo no 398, ingressa Juliette até o portão 09. Juliette, portão 09, 398. TAM 3305, desça para 2000 pés, QNH 018, autorizado a sinal ILS, reposto estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado ILS da 10, 1018 no ajuste, reportará no localizador, TAM 3305. Salido 2224 no solo aos 25, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Juliette remota 1-4 do Pátio 1, 2224. Alfa e Juliette remota 1-4 na sua escuta, 2224. Contorno 604, chame Centro Recife. Frequência 125.45, alternando 126.85. 2545, 2085, no 604. Obrigado, bom final de semana. Você também. Salvador, boa noite, Oxané 6313, solicito 360 São Paulo, Guarulhos. São Paulo, Guarulhos, está pronto, top, 6313. Afirmativo, prossiga. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota conforme o plano de voo. Bridge Up Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive. Decolagem pistão no 0. Após a decolagem, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda. Após Leda, direto Bridge. O controle Salvador 120.8. Aciona 5445. Oxané 63 no 3. 360 São Paulo Guarulhos, conforme rota do plano, bridge, eu presumo no 6, BHZ direto Trive. Decola da 10, curva direita, da El Leda, bridge a saída. 1208 ao controle, o transponder 5445, Oxané 63 no 3, na posição 4, na manobra de estacionamento. Correto, 63 no 3. Confirme para o Rio pela informação aqui, estava com chuva moderada. Já melhorou aí as condições? Última informação da chuva leve, vou confirmar aqui com a torre de altíssimo. Ação. 5972, informo Salvador Pera Instrumento, o número pés de teto, 4000 de visibilidade, chuva leve. Ah, não tá certo, tirado. Tan 3305, complexo aproximação Chame Torre, 118, pessoal 6. 18-6, Tan 3305. Salvador, muito boa noite, 4-2-0-9, 4209, é a cena identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, que é negar no 08. A Bonf, 1-0-8, ajuste, 4 mil. 4209, vai direto pelo. Direto pelo. Tá 3305. E depois da 90, tá 3305. Boa noite, Galeão nível 360, aguarda cópia. É a Dael Leda Bridge. Só confirme pro Galeão, tem um plano aqui pra 23h45, apresentou alguma DLA? Tan 3305 no solo aos 38, libera a direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette, 612 na sua escuta, 3305. Salvador, confirma um ajuste aí pro Rio 5972. Quem negar no 08, Rio 5972. Muito grato. Tango Oscar Romeo Charlie, acende identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 060, que é legal no 08. Voo 1889 na escuta. Então, Alfa, cruzando 205 ao 1110. Cinema 224, acende identificação, autorizada a chegada a Mari, desça até nível de voo 050, que é legal no 08. Aman. É a chegada e o 50 é o nível. Nível 18 ajuste, 6224. Azul 4209, desça para 3 mil pés, que é negar no 08. 3 mil, 18. rota Alfa Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, após direto Barbacena, decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 54, 17, voo 1889. Ok, autorizado o galeão de 2360, a Persolo 10, SMAP, Barbacena, cabeceira 10, primeira curva à esquerda, da Elisa, Lisa Brit, 208 e 5410. Correto, só confirmando a rota, Upper Zulu 10 SMAP, após direto Lúvito e após direto Barbacena. Ok, Upper Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, depois Barbacena. Copiado, muito obrigado novamente. Chama pronto no 09, 1889. Chama lá, 0219. Ponto no 08, ajuste total 9907. 9907, inicie redução para 2509, a número 5 na aproximação. Reduzindo para 250 nós, total 9907. Oxanem 6224, desça para 4 mil pés, que é negar na 018. 4 mil pés, 1018, 6224. Do 4209, desça para 2 mil pés, que é negar na 018. 2018, 4209. Xené 6224, pode confirmar qual é o nosso número na aproximação? É o número 36224. Oi, Salvador, boa noite, Xené 2224. Sua 205, limite ao localizador. Esquerda 205, 4209. 350, tá pronto, copy? Passaredo 2224, autorizado Serra Bravo Juliette, uniforme Juazeiro, nível 350, via Upper Zulu 19, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo com transição Froti, o controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5451, passaredo 2224. Autorizado 350 para Upper Zulu 19, correto, na remoto chama pronto, passaredo 2224. estabilizando no localizador o Rio 5972. 5972, complete aproximação, chame torre 18.6. Enter 18.6. Total 9907, desça para 3.000 pés, que é negar no 018. Para 3.000 no 018, que é negar, total 9907. Zero, baixado e checado. Rio 5972, boa noite, continua a aproximação, reporta quando visual com o campo. Tá visual já, socorro no zero, ok? Podendo ajustar, senhor. Azul 4209, confirme sua velocidade. 250. Sente. São no zero, molhada e escorregadinho, Rio 5972. Sente, senhor. Tá ali pro nosso pouso, vai ficar atento pra ter uma olhada pro regadinho, o Rio 5972. Tu reduza para 2209. Reduzindo 2209, né, 224. Quatro, mantém 250, senhorita. É, o número 1 agora na aproximação, se puder manter. É, vai manter até mais próximo. Sena 6224, reduza para 200 nós, 6224. 200, reduzindo. Total 9907, vetoração para sequenciamento, curva direita para 230, limite ao localizador. Direita 230, limite ao localizador, total 9907. Salvador, gol 1074, boa noite. Tá, tem da alta, para a costa autorização. Identificação, autorizada a chegada a mar e desça até nível de voo 060, que é negar no 018. 060, 018, SL3. Ah, prosseguir descida 1700, 4209. Autorizado, 4209, tá com referências visuais. Autorizado, 4209, no 1700 pés. Chanel 6224, autorizado descida até 2000 pés, que é legal no 018. 2000 pés, 1018, o ajuste, graças. Tango Oscar Romeo Charlie, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite ao localizador. 17 no 4, copião. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decolagem da 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda e após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 1208, aciona 5454, voo 1074. Autorizado 360 Guarulhos, na da El Leda, após Leda voa direto Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive. Decolagem da 10 com curva à direita, 208 ao controle de saída, 5454. É o transponder para o gol 1074, no gate 8. Cotejamento correto, chama pronto, gol 1074. Chama. libera direita na minha escuta. Prossegue táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 09. Gente, Alfa Kilo 09 liberou aqui a direita. O Rio 5972 vai manter essa escuta. 209. Copiou? Copiado. Complete aproximação, chamei Torres do 4209. 186. Total 9907, curva esquerda para 210. Esquerda 210, total 9907.